Você está no melhor. Você está no Paredão Furioso. Olha que a gente está só deixando a nossa gravação ao vivo para ficar só o filé aqui no Bocaja Duba. Vamos sacudir, vamos balançar. E aí, Rafaelzinho e MB? Eu me amarro todo dia. Eu bebo certo, tudo a fantasia. É meu tesouro. Não te troco. Quem nunca bebeu uma serpa aí? Vou no brega com a gatinha. Tendo som, tomando a cervejinha. É o sabor da mais gostosa do Brasil. Essa vitória do Brasil ainda. Eita, Cricri. Vamos nessa! Bora que a gente já tá por aqui. Não tem nave pra tu te espelhar, não. A gente já consegue um espelho pra ti. Já. Te esquenta. Vamos que vamos! Vou no bar, é só o que eu peço. Em todo estado é o maior sucesso. É do Pará. Cerveja igual assim, não há demais. Levo a vida com prazer. Eu vou no passinho encontrar. Sistema. Você quer aguentar de hoje, né, Zeus? Tudo certo. Vem dançar ao som do respeitado em primeiro lugar. Padrão e qualidade, Guanabara é um show. DJ Tiago Lobato é a melhor seleção. Só recordando e já testando a nossa gravação que vai ficar só o filé. De Deus! Só fica doido já. Dançar contigo e o Itamaraty. Recordando os seus principais. As que fizeram a galera dançar, saco de balançar muito. Hoje, domingo, domingueira, pai d'água aqui no Bocaja. Ao som do nosso paredão furioso, arrebentando pela primeira vez. Colorindo, sacudindo e balançando aqui. Sensual, a música não para, é só sucesso, mas no show. Já digo, eu não consigo dormir. A vida sem ti não dá. Faz boas essa aqui, hein? As noites tão frias que passam. Mas estava eu em Belém, sacudindo essa hora. Me acho longe do teu lado, ainda não me encontrei. Imagino onde você possa estar. Imagens que vêm como oásis pra mim. Me dê um sinal, meu amor. Vindo Mariano do Bereco! Isso e pensa. Vinha aqui! Seus. E aí, Zé? O meu príncipe dançar. Esse que negro vai tocar. E decidir. Isso não vai dar em nada. As melhores balas. Dá-lhe Chico Orelha! Cadê ele, hein? E a galera só chegando de popopô, meu irmão! Vai ficar gostoso disso aqui! Mas que eu tente, não dá pra esquecer dos dias que tive tão bons com você. Foi como o luar me cobrindo de beijos, teus olhos no céu que eu nunca habitei. Espero que voltes um dia pra mim. Canções que me invadem, me trazem você, me fazem sorrir. Então volta pra mim, que não mais se vá, meu amor. Vou com meu príncipe dançar. Príncipe negro vai tocar. Me decidi, eu sou erguente, eu sou as melhores balas. Vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco. Negro vai tocar. Me disse de eu sou erguente, eu sou as melhores balas. Oh, oh, ei, ei, ei, ei, ei. Este é o Paredão Furioso. Bora chegar e se ligar! E a galera chegando pra cá, se ligando no Bocaja hoje. Vamos invadir, vamos chegar, vamos se aproximar. Vem ganhar o teu alô aqui, daqui a pouquinho tem CD ao vivo. Já estamos gravando a primeira parte aí, testando o nosso som. A Pai d'Água tá gostoso, é o Paredão Furioso. Uma das mais novas estruturas da cidade de Moaná. Já é quase moanense esse aí. Tá difícil dele voltar, gente. Assinado já, mano. E aí, Arlen? Olha a qualidade. Príncipe negro vai tocar. E decidiu o seguinte, eu sou as melhores balas, vão soltar. Já arrebentando por aqui hoje no Baneário do Bereco! Foi longe. E você se foi de mim. Assiste. Um dia lindo. E eu não acreditei que fosse pra valer. Bora chegar! Se hoje eu vi me encontrar sorrindo. Sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor. Agora, Leide. Agora sou eu quem chora por você. Chora sim. Agora sou eu, volta, vem me ver, eu te amo. E a galera tá chegando pra ficar gostoso, vem te embora hoje aqui no Baneário do Bereco. É pra superlotar e o Lourinho já começou com as melhores. Vamos lá! E você se foi de mim num dia lindo. Fosse pra valer. Se hoje alguém me encontrar sorrindo, não sabe que por dentro eu choro, choro por você. Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Isso mesmo. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aqui. E agora? Agora sou eu, volta bem me ver. Agora sou eu, inclusive, quem chora. Essa daqui é uma das primeiras de muitas. Agora quem ainda vai rolar por aqui. O Buniário do nosso amigo Bereca, a gente começando a Domingueira Pai d'Égua. A galera chegando pra ficar lotadinho. Pra dançar bochecha com bochecha. Se agarrar, se amar. E curtir o sozão do Paredão Furioso. Que tá na área. A mais nova estrutura da cidade buana. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonha acordado, tudo ver e não ter. Mais uma medalha de ouro pro Brasil agora no vôlei. Meu irmão, a lua que vem. Acho que as coisas estão começando a ficar melhor pro nosso lado, hein? É minha joia rara, meu pé. Ontem foi no futebol, hoje no vôlei. Sonha, e aí? Pra cima, minha família! O Comando Furioso! Coisas bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. E aí, Cri-Cri? Papai chegou. O meu amor virou brinquedo pra ti. Faltei aula de mímica, Cri-Cri. Tá foda pra me entender. Foi na minha boca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar. Falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. Achando os alarmes lá, minha lady. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você. Só me diz, tu nunca curtiu essa aqui? Tudo bem. Oh, rei. E não ter. Só recordação filé. O meu amor virou um brinquedo pra ti. Funcionando ainda, aquele com mel, logo em seguida o fel. Depois vem de você falando em palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. O meu amor virou brinquedo pra ti. Curtir aqui no Baneário do Bereco, se liga! Sei que quando eu me for, você vai chorar. Ah, vai, tu vai ver. Porque eu vou para sempre pra não mais voltar. Vou levar nos meus lábios o gosto do beijo. E o calor do teu corpo e a noite de desejo. Que a gente passou. E a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender. Mas sei que esse outro não ama você. Bora chegar, bora chegar! Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. E a galera só chegando de popopô. De longe pra te curtir o nosso show hoje, hein? Vamos que vamos, vamos ver. Não chore mais, meu bem. Quem não veio de popopô, não veio de voadeira. Mas veio. Don't cry, baby, don't cry. E aí? Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Promete pra mim que tu não vai chorar mais. Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Eita sofrência. Basta você pedir que eu fico pra sempre. E prometo te amar eternamente. Oi! Você pedir que eu fico aqui agora. Você está dividida, eu posso entender, mas sei que esse outro não é. Nosso maníssimo Medagro com Luz já por aqui com a gente, valendo. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Mas olha, Grigri, e eu venho de longe pra te socorrer. Só as filmagens dele aqui, dormindo na cadeira lá, só o filé. Não chore mais. Sabe que eu ligo o Bartista aqui com a gente também? Don't cry, baby, don't cry. Não chore mais, meu bem. Tu trouxeste a banana pro Grigri dar o voo, hein? Don't cry, baby, don't cry. Eu ligo, chega aqui. Não mais, meu bem. Não chore mais, meu bem. Não chore mais. Eu fico pra sempre. Eu vi seus olhos tristes, uma lágrima cair. Não posso mais ficar, amor, tenho que ir, vou viajar. A noite vem caindo, vi o teu rosto tão bonito. É hora de partir, adeus, mas brevemente eu vou voltar. Eu não vou ficar sozinha, eu não quero mais sofrer. Por isso não me deixe, eu preciso de você. Me dê um pouco de carinho. Mas quando já? Foi que eu tá nessa. É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso. Eita, meu irmão! Ouvindo o som dos passarinhos. Voltarei pra ficar contigo. Eu não demoro. Pra você vou voltar. Pra você eu vou voltar. Pra você eu vou voltar. Tá lá no maloca esse aqui já. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz. Quer ficar de camarote? Embora as cadeiras ali em cima. Estar sempre em qualquer um, amor te quer, assim como ele é. Relaxa, relaxa. O amor não é confuso, o amor não é difícil. Deus faz morrer e renascer. Isso pra tentar outra vez. Oh, existe vida após o amor. Mas agora não, mano. Sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida após o amor. E a gente começando por aqui a primeira parte do nosso show. Sim, eu mas mais tarde nós estaremos lá na Arena Show, arrebentando com o show do Magnato Chefão. Embora seja tão Corinho, DJ Michael Boy. Está sempre em qualquer um, o amor te quer, assim como ele é. E aí, como é que é? O amor não é confuso, o amor não é difícil. Nos faz morrer e renascer, tudo isso pra tentar outra vez. Oh, existir vida após o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existir vida após o amor. Qualidade, bora, bora, bora, bora! Ouça agora de amor é com cri-cri mesmo, hein? A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Aí agora. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Vai lá, Hugo, dá uma empurradinha pro cara lá. Estou bem, mano. Quando pegar, tu vai ver a carreira agora. Olha aí. O João de Barro. Eu vou convidar João de Barro pra uma serenata. No meu lugar, eu vou convidar João de Barro pra uma serenata. Hoje é luar. E aí, vai! Cantou e animou todo o terreiro da fazenda. Dancei com meu amor. Cantei uma canção no terreiro. Rafael MB, pega o João de Barro pra ti, mano. É noite. Vem-te embora. Eu vou convidar João de Barro pra uma serenata. No meu lugar, eu vou convidar. Isso, moleque, tá na hora de tirar essa moleza aí. Serenata, hoje é luar. Dá pra ele encher essa parada aí. João de Barro pra uma serenata. No meu lugar, eu vou convidar. Dá pro Cricri encher isso aí. Quero ver se ele não vai suar essa ressaca dele. Hoje é luar. Um show com as melhores bonequinhas recordando. Aquelas que fizeram muito sucesso. Onde são só recordação. E a galera vem chegando pra se divertir. É o som do Paredão Furioso. Domingueira gostosa e Pai Dé. Vamos que vamos. Cri-cri, a desculpa do amarelão é comer barro, viu? João de Barro cantou. Da fazenda, dancei com meu amor. Cantei uma canção no terreiro da fazenda. É luar, é noite de verão. Meus amigos da capital do interior, meu grande da João de Barro. Uma serenata no meu lugar. Eu vou cantar. Foz Luxo! Vou falar em luxo também, nossos parceiros da Crocoluxo. Estão aqui com a gente de boa. Os corintianos já por ali também, os são paulinos. Os Paysandu Revista. Torcida do Flamengo tá aí também, garoto. No caqueado. Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero... Pega o pipo lá. Depois da chuva, fica em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar. Depois da chuva, fica aí na Baía de Guajará. Isso é muito bom, hein? Quando eu vi você passar, no Largo de Nazaré, corri atrás tarde demais. Perdi a condição de te dizer, sem você não sei viver. Sem seu amor sou capaz de enlouquecer. Que sem você, meu amor, não sei viver. Sem seu amor. Os nossos parceiros também da meia força, né? Chegando na parada. Tá aqui com a gente. Furioso! Morena bonita, quero te encontrar na Praça da República, em Belém do Pará. Morena, tem Wi-Fi aí, vem. Quero te encontrar depois da chuva que cai em Belém do Pará. Morena bonita, quero te encontrar. Olha o neguinho da fera, o fera. Na Baía de Guajará. Quase a mesma forma, né? A minha tinha mais óleo, né? Quando eu vi você passar, Paredão Furioso tá na área. No Largo de Nazaré, corri atrás tarde demais. Perdi a condição de te dizer, sem você não sei viver. Eita sofrência. Enlouquecer. E sem você, meu amor, não sei viver. Sem seu amor, sou capaz de enlouquecer. Vamos fazer serenata, majestade, sabiá. Hoje é luar de prata. Meu parceirinho de Hugo, tá aqui do nosso ladinho também com a gente curtindo. Olha o som do Furioso. De barco, majestade, sabiá. Banhando na cachoeira, vi sabiá laranjeira. Com o seu lindo cantar, fez eu se apaixonar. Majestade, sabiá, o majestade, sabiá, o majestade, sabiá, o majestade, sabiá, o majestade, sabiá, o majestade, sabiá. Vamos fazer serenata, majestade, sabiá. Hoje é luar de prata, majestade, sabiá. Bora recordando a nossa família, só chega no filé. Aqui no banheiro do nosso amigo Bereco, arrebentando ao som do Furioso. A domingueira começando assim. Vamos que vamos, bora! Minha vida é viajar pelo Brasil, conhecer o meu país. Foi tudo que eu sempre quis. Tu quer o mais lindo que esse? Lá pras bocas do Amazonas, estive lá, adorei. Em Parintins, na festa do boi, eu me encantei. Do Amapá vim pro Marajó, eu fiz essa canção. Belém do Pará, lá deixei meu coração. Eu vou pra Tocantins, eu vou pra Goiás, eu vou pra Imperatriz, no Maranhão, eu vou pra Bahia, no Piauí, eu canto essa canção. Eu vou pra Brasília, Distrito Federal, eu vou pra Fortaleza, Aracaju e Natal, eu vou pra Lagoas, João Pessoa, mas que esse que é meu Brasil. Oh, oh, oh, oh, oh, a João Pessoa mais de mim. Pop prega Brasil. Amazonas. Com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um xiriri, com você, não precisa convidar. Vamos dançar xiriri. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Só na base da recordação. E a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. Já começando a gravar a nossa primeira parte hoje aqui. Você vai gostar. Foca já! A gente dança. O som do Paredão Furioso. Você fica com a gente. Do Bereco. Só sucesso. Passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil. O Micri-Cri já aqui com a gente na retaguarda, sempre juntinho. O Neguinho da Fera Marajoara também aqui com a gente. O nosso círculo de amizade só chegando pra lotar e lotar mais ainda. Hoje aqui no Mocaja, tá só no início! Vai descendo e vai descendo, vai. E vai subindo e vai subindo, vai. Esse é o passo do xiriri, é fácil de aprender. Sei que você. Como é o nome da equipe aí? E vai descendo e vai descendo. É os capitões, né? E vai subindo e vai subindo, vai. Ô, Mexicoca! Esse é o passo do xiriri, é fácil de aprender, sei que você vai gostar. E essa aqui, Kiki? Oi! Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou bem chicoga, tá aqui com a gente, só o filé. Vou bem ligeiro, remando sem. Em nome de Paulo, sou salmista. Sou canoeiro. Comercial Magnata. É a gente começando por aqui o nosso show. Sou canoeiro, eu sou. PS Decorações. Os patrocinadores do nosso paredão. Parceiro do Juninho. Tá aqui com a gente também. E o Lico. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro. Falar com ele pra ele fazer uma agora da, das voadeiras. Ninguém mais quer usar canoa, só voadeira agora. Descendo o Amazonas, o Araguaia e... A evolução! Subindo e o Xingu, e o Tapajós e o Pacajá. Vamos dançar! Nossa, galera, bicola! Aqui com a gente também. sou canoeiro, eu sou. Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro. Cadê o teu remo? Vou descendo o rio a remar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar. Descendo o rio Jari, o Tocantins e o Jacundá, passando Arapari, o Iriri e o Pacajá. E quando trago, não dou pra ninguém. Eu bebo, mas eu não pago. Só me embriago às custas de alguém. Quem é esse, hein? Eu fumo, mas eu não trago. E quando eu trago, não dou pra ninguém. O Edinato também, o Tufado. Tá todo mundo aqui com a gente. Só curtindo só a manha. Salve, Lé. A galera diz que eu não pago uma meta. Só vou no vácuo. De papo, a turma comenta. Ainda pago o sapo quando ninguém quer pagar nada. Meu jeito é esse, eu chego sentando a mesa, pegando um copo, tomando a cerveja. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. E aí, bora! Meu jeito é esse, eu chego sentando a mesa, pegando um copo, tomando a cerveja. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. Acordação! Pirangueiro. A música do pirangueiro. Será que tem algum pirangueiro aqui, hein? Sou pirangueiro. Se tem, mano, hein? É, essa música vai em homenagem ao Chicoca, que é pirangueiro, né, Chicoca? Se conta nesse lugar, o autêntico e verdadeiro. Tu também é, mano. Pirangueiro. Pronto, encontramos os pirangueiros da parada. A galera diz que eu não pago uma meia. Não, quem que é seu patrão? Só vou no vácuo, que eu nunca pago uma gelada. Sou bom de papo, a turma comenta. Ainda pago o sapo quando ninguém quer pagar nada. Meu jeito é esse, eu chego sentando a mesa, pegando um copo, tomando a cerveja. Não pago a despesa, não tenho dinheiro. Sabe qual é a parada? É a gente tocar todas por aqui. Paredão Furioso tá na área. Recordação! Estilo do Tom Máximo, no estilo do Siqueirão, e a gente vai colocar agora sim. Esse amor que mexe com meu coração. Nós dois, eu e você. Parece não tem jeito, não. Você vive dia e noite nos meus sonhos. Égua! Mas você parece que não quer saber, sabendo que me faz sofrer. Sempre vai. Fico em casa me doendo de ciúme. A imaginar se no escurinho alguém vai te beijar. Vamos recordar suas melhores! No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV, mas eu só penso em você. Meu Deus do céu, alguém me esconde lá e vê o Bob da bebezinha. Me diz que quer assim. Alguém me esconde. E diz que gosta só de mim. Mas domingo vai com outro na matinê. Bebezinha, né? Bebezinha tava braba ontem, moleque. Foi muita taca ontem, hein, Bob? Tô aqui atrás do som, Bob. Aqui atrás. Mas você parece que saber, sabendo que me vai sofrer. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúme a imaginar. Já tá bom, engraçado. Vejam só, você me diz que quer assim, me diz que gosta só de mim, mas domingo vai com outro na matinê. Você que tá chegando agora, Servan, fique bem-vindo, fique à vontade. Galera do Mega Primo, tá todo mundo reunido aqui com a gente, só de boa. Você foi o sol. E aqui no nosso bar, viu gente, também temos tira-gosto aí de isca de peixe. Mas deixou o nosso amor morrer. Quentinho e da hora. Lembranças desse amor. E aí, DJ? Lembranças desse amor, foi tudo que restou, foi por uma razão. Pra minha vida, não quero mais sofrer, não quero mais sofrer. Mas penso em você, mas penso em você. E preciso te ver. Não faz sentido amar alguém assim e ficar distante. Preciso de você. Nosso ladinho, o Edinal, o Fábio, tá todo mundo reunido, só tomando a Brahma estupidamente gelada. E já tá com a Lô no CD, viu? Pelo nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Que não tem nem como o cara se esconder, que a caguetagem é valendo. Tu trouxeste a água, Bob? Hã? Lembranças desse amor, lembranças desse amor, foi tudo que restou. Mete ficha, mete ficha. Por uma razão, pra minha vida. Não quero mais sofrer, não quero mais sofrer. Mas penso em você, mas penso em você. Eu preciso te ver. Não faz sentido. Preciso de uma sequência dessa. Aí o cara fala: se o Lourinho bebesse, se você quiser, posso te perdoar. O quê? Pelo nosso amor, o nosso amor. Primos. Esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Já tá rolando o CD ao vivo! Esqueça o quanto por ti eu chorei. Esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo. arraso aí, deixa. Eu perdi meu tempo com essa paixão, mas hoje eu sei que esse caso morreu. E aí? Bora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão longo que a gente viveu e tão cedo acabou. Por isso que eu gosto desse pop, meu irmão. Chega logo é fazendo a presença. Pode crer. Esqueça o sabor daquele amor tão longo que a gente viveu e tão cedo acabou. E aqui no nosso bar temos tiragosto da hora. É isca de peixe quentinho pra galera. Esqueça do meu rosto. Tira gosto, só o filé. Daquele amor tão longo que a gente viveu e tão cedo acabou. Não perde na tua passagem. Bocaja. Já onde for e ao te encontrar, falarei do meu amor. Chicota tá na área, chicota do povo. Do mel tem um sabor, do mar a imensidão e da noite um esplendor. Oh! Não vou deixar você fugir de mim, nossa história não. Família Barroso, os primos também já estão por aqui com a gente. Chegando, curtindo só na banha, o som da marcante. Recordando, acho que fizeram a galera curtir demais. Hoje por aqui só recordação no domingo, pra gente começar Pai d'Égua. E a galera chegando na moral. Vamos fazer assim, ó. Seja onde for e ao te encontrar, falarei do meu amor. Tá dona Rosa no comando aqui. Que é quente como o sol, do mel tem o sabor, do mar a imensidão e da noite um esplendor. Sempre Loirinho Digital. Loirinho é só pra você, mas você insiste em não entender o meu sentimento. O arco e a flecha estão com você. É só ilusão que você não serve pro meu coração. Isso me deixa doído por dentro. E aí, como é que é? Me apaixonei por você. O que é que eu posso fazer? Você é a musa que vive meus sonhos. Seja amor ou paixão, você é pura emoção. É a mulher que todo homem quer ter. E agora eu vou te provar o meu sentimento, pois você não sai do meu pensamento. Eu amo você. Me apaixonei por você. O que é que eu posso fazer? Você é a musa que vive meus sonhos. Seja amor ou paixão, você é pura emoção. é a mulher que todo homem quer ter. E agora eu vou te provar o meu sentimento, pois você não sai do meu pensamento. Vou achar um desse pro teu celular. Você, amo você. Só porque eu te amo. Eu amo você. Ui, ui, ui, meu irmão! Amigo Kínia, tá por ali com a gente, só de boa! E essa sequência, Kínia, tá boa ou não tá, Kínia? Porra, hein? Vou te falar, só as balas! Isso é muito forte! Sussurrar no meu ouvido. Literalmente as principais. Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. O Bob da Bebezinha tá aqui com a gente. Eu não consigo mais viver longe de ti. Não há, não há lugar pra nós. Assim, rapaz, aqui no Mocá já tá só luxo, vem de embora. Não há mundo feito pra nós. Essa blusa branca depois. Jogo frágil, sei. Ela me envolveu. Os parceirinhos da meia força também por aqui com a gente. O que eu já fui. Os pé de pano também do judinho. Jogo frágil, eu sei. E ela me envolveu. E o chicota tá muito doido. O que eu já fui, não há. Em nome de Balsos Salvistas, Paloca BS, BS Eventos, Comercial Magnata, a DJ arrebentando por aqui. Assim, papai. Eu não consigo. Não tem tubarão aí, não. Viver longe de ti. Não há um lugar pra nós. Cuidado com a dentada do tubarão. Não há um mundo feito pra nós. Tubarão aí. Tá começando uma rola de tudo hoje por aqui, garoto. Me abandone, por favor. Os primos estão por ali, só na manha, só os primos. Como é bom a gente brincar sempre em família assim, olha. Só o luxo, só o filé. E pena que meus parentes tão longe, meu irmão. Chicota, tu não vem mais, Chicota. A gente briga e se ama. Parou pra ti. Furioso detonando, Lourinho! Sabe que Joel, mototáxi, tá aqui com a gente! Pode crer! Comigo, mas não vai embora, mas não vai embora! Não vai embora! Briga comigo, amor, briga comigo, mas não vai embora! Briga e fica quieta! Briga comigo, mas não vai embora, mas não vai embora! Meu parceiro Rafael MB! Amor, briga, Rafael! Mas não vai embora! vai embora. Briga comigo, mas não vai embora. Já superlotando nossos espaços físicos. Faço o que você quiser. Ah, faz sim, Gigi. Faz o que você quiser falar. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso desse amor. Eu preciso de você. Você é tudo que eu tenho comigo, meu amor. Curtindo a sua casa com a sua família, curtindo um barzinho, tomando uma gelada. A gente vai gravando por aqui. Os primos já estão na área. Vamos ter que levar esse áudio desse CD aí pra tocar lá nos interiores também e curtir junto com a gente. Sempre! O Paredão Furioso detonando só na Marcana. Só na recordação. Rocha. Uou, gostoso. Uou, Pai d'Égua. Cidade Moana em festa. Uou, Domingueira e aqui do Baneário do Bereco já quase super lotado. Você foi visto com alguém que nunca ninguém tinha visto antes. E todos falam que talvez essa mulher seja sua amante. Será que é amante dele? Eu não sei o que fazer com essa dor. Por aqui com a gente. Não estou. Meus primos Barroso na parada, pode crer. Só quero saber quem é a estranha. Nome e endereço, eu quero saber. Pense na cama. Ela dá amor como eu dou pra você. Quem é a estranha? Nome e endereço, eu quero saber. Pense na cama. Paredão Furioso. Os seguidores do Furioso vestem da loja Top Modas. Te prepara, Monark, diretamente de Palmares, loja Top Modas. Uma filial aqui, Monark, te prepara. Foi visto com alguém que nunca ninguém tinha visto antes. E todos falam que talvez essa mulher seja sua amante. Eu não sei. Nosso amigo Mãe de Ná, também o Fábio por aqui. Pra se coçar. Não esconda, não finja pra mim. Só quero saber quem é a estranha. Nome e endereço, eu quero saber. Quero lavar essa daí. Ela dá amor do meu amor pra você. Arrocha! Manda 007. Nosso santo bateu, te liga. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite vem morar aqui, aqui. Essa manhã. Que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim sei pra onde ir. E dessa vida nada se leva. Nada se leva dessa vida, né, Kim? A gente sabe disso. É por isso que o nosso carisma, a nossa humildade, cada vez mais vai se ampliando. E o nosso ciclo de amizade vai só aumentando quando a gente encontra pessoas como você, viu, Kim? Pode crer, parceiro do Lourinho, velho agora. Gente boa esse Kim. E o fim nem precisa rimar. E aí? Santo bateu, o amor da sua vida sou eu. E tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. Mas claro que tá. Manda 007. E dessa vida nada se leva. Bateu, o amor da sua vida sou eu. E tudo que é meu hoje é seu. E o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu. E tudo que é meu hoje é seu. Essa vai pra Dona Rosa. Manda 007. Você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você pega Lourinho, manda ver. Desse alguém. E quando estiver um dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou o bem que você sempre quis. E aí, Bob da Bebezinha? E quando chorar saudade, quando morrer E quando a sua sensibilidade identifica o perfume, isso é amor. Isso é amor. É o encontro de metades. Uma rosa e um beija-flor. Isso é amor. Tá rolando amor. Essa rosa não age se beija-flor. Essa rosa e um beija-flor. Isso é amor. Tá rolando amor. É o encontro de metades. A rosa e um beija-flor. Isso é amor. Tá rolando amor. É o encontro de metades. E aí, Rafael MB? Oh, é amor. É o encontro de metades. Nosso espaço físico aqui no Bocagem já sendo lotadinho. Olha essa galera maravilhosa de Buaná. Galera chegando de barco, de popopô, de bike, de moto, de carro. Vem todo mundo pra curtir hoje aqui. Quando morrer de ciúme e quando a sua sensibilidade é o quê, pai? Identifica o perfume. Os primos da família Barroso também. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades. Uma rosa e um beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades. A rosa e o beija-flor. Isso é amor, tá rolando amor. É o encontro de metades. A rosa e o beija-flor. Isso é amor. Seus caprichos me amarrar a um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Prefiro ficar só. E aí? Do que sofrer. Moisés. E a galera chegando no rabudo também. Tony Brasil. E aí? A gente já não fala mais de amor. A gente já não se dá mais tão bem como antes. Tudo mudou. Eu não posso mais concordar com seus caprichos. Bora amarrando, bora! Me amarrar. Loro da XP. Isso. Chegou por ali também. E não vai. E aí, Loro? A nenhum lugar. Não me abandona, Loro. Deixe-me ir pra onde eu quiser. Tu não vais querer que eu te abandone. Prefiro ficar só. Jamais. Do que sofrer junto a você. E aí, Lourinho, tudo certo? Vamos pra cima, minha turma! O paredão mais furioso do Pará está muito mais agressivo. O paredão mais furioso do Pará está muito mais agressivo. Paredão furioso. Paredão furioso. Paredão furioso. Tudo que a gente viveu, garçom, põe meu CD. Que hoje a noite é pra sofrer. Queria te sentir mais uma vez dentro de mim. Mas você foi um idiota e acabou com os nossos sonhos. Você estava dentro de mim. Você não soube cuidar do meu amor e a gente se acabou. Eu larguei tudo pra te amar, confiei tudo em suas mãos, mas você jogou tudo. Banda Sabor Açaí, o sabor mais gostoso do Brasil. Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Minha torta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Os primos Barroso, bebê, por aqui com a gente. Lado da cama. E aí? Eu ligo a televisão. Arrochando o pai dela. Olhos nos olhos, espelho. E o telefone na mão. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava. Essa proximidade não dava. Perdi no que era real e no que eu inventei. Escrevi as memórias de seu cabelo crescente. Dedico uma linda história, confesso. E a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus. Rimas de um velho diário. Entre palavras onde estás, tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga, o tempo nunca passou. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Sabor Açaí, o sabor mais gostoso do Brasil. E quando embora rachando noite, eu não consigo dormir. E aí? Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Se for preciso, arrumo um carro pra pegar as gata. O meu primo tem um Cerato e vai me emprestar. Muita onda nesse carro vai rolar. Agora eu vou sair pra dar um rolê. Eu sei que eu vou arrumar muita mulher. Eu tô dando carona pra quem me quiser. Vou andando de Cerato, não ando mais a pé. A minha alternativa pra chegar nas mulheres. Eu não sou muito bonito, não chamo atenção, mas elas olham pra mim se eu tiver de carro. Vou andando. Solta da sentinela de dentro, suas enfiadas, o mundo dá voltas e olha eu por cima. De novo apaixonado, mas agora pela vida. Com esse seu desprezo, criei um dentro.

007. 20 conto, quer? 20 reais. Eu sei das suas mentiras mal contadas. Esse não acredito mais em conto de fadas. Não adianta. Quer te ajudar, hein? Gostaria. Morreu a mulher carinhosa, fiel que te amava. Pegou a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria. Isso não vai dar em nada. Você não é. Ei, barriga de baiacu? Me dá a hora certa aí o que é. Eu tô ligando pra te avisar. Uai! Sacode! Gente, agora eu tô solteiro. Manda Zé. Arrochando na manha, garoto! Você saiu, falou que nunca mais ia voltar. Queria ser feliz sem mim, tá bom? Nosso amigo Ivaldo Bitossauri também por ali com a gente. O Erwin Martins tá com a gente, só curtindo a galera chegando pra lotar o espaço. Sejam bem-vindos, sinta-se à vontade. Meus parceiros do Tropical também estão aqui com a gente. Já já o nosso game vai detonar por aqui também as melhores. Ao som do Furioso! Momento, vai bater arrependimento. Aí você vai lembrar de mim. Aí você vai lembrar de mim. Você não me escutou e tá aí sofrendo. Foi procurar lá fora o que tinha aqui dentro. Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos meus olhos. Bem feito. Ninguém mandou se aventurar cair em tentação. Agora se entenda com seu coração. Você estragou tudo e agora vai pagar pelo que fez. Bem feito.